7, Mr. Luan, remix de quebrada em quebrada. Sente o peso, vagabundo. De quebrada em quebrada, no estilo remix. Vou fugindo dos coxinha, no estilo Matrix. Neguinho de favela, que as mina paga um pau. Revolução mental, no rap que é nacional. No estilo original, no rap eu sou monstrão. Derrubando o governo, igual no Afeganistão. E tamo junto, envolvido na missão. Mr. Luan que mixou, que o bagulho estourou. Não para não, que a gente não se ilude. Os cria da quebrada, que são tudo de atitude. Me pediu, tô no freestyle, comandando esse style. Mestre de cerimônia, derrubando a Babilônia. E o sarau tá na quebrada, fazendo valer a pena. A cabeça dos moleque é a gente que venena. Com a cultura, com a forma de poder se expressar. Essa nova era é que chegou pra ficar. Agora a favela já tem os porta-voz. Pode gritar da rua, que quem manda é que é nós. Não precisa entrar em choque, seus lock, monte de fresco. Porque nós é igual cachorro, nós pode prever seu medo. De quebrada em quebrada, de favela em favela. Eu vim buscar o que é meu e o remix acelera. De quebrada em quebrada, de favela em favela. Sou mais um sofredor, orgulhoso e vivo nela. De quebrada em quebrada, de favela em favela. Eu vim buscar o que é meu e o remix acelera. De quebrada em quebrada, de favela em favela. Sou mais um sofredor, orgulhoso e vivo nela. De quebrada a gente chega, a lança é bem já chamou. Mr. Luan se apresentou, os mano representou. Tamo colando na cena, chegando, rimando, mostrando todo o talento. Cristalizando, dá licença, mano, pois esse é o momento. No pensamento, várias rimas em mente. Só os moleque de quebrada, meio insano e consequente. Beat pesado, ficou embaçado. Fica ligado, tamo preparado. Junto e misturado, só os loucos aliados. É nóis! Na cena do RAP, só os mano mantendo o proceder. Banca, casa, mata, tá em casa, firmão. Colando com a LA, só os moleque da produção. De quebrada em quebrada, de favela em favela. Eu vim buscar o que é meu e o remix acelera. De quebrada em quebrada, de favela em favela. Sou mais um sofredor, orgulhoso e vivo nela. De quebrada em quebrada, de favela em favela. Eu vim buscar o que é meu e o remix acelera. De quebrada em quebrada, de favela em favela. Sou mais um sofredor, orgulhoso e vivo nela. De quebrada em quebrada, de favela em favela. Eu vim buscar o que é meu e o remix acelera. De quebrada em quebrada, de favela em favela. Sou mais um sofredor, orgulhoso e vivo nela.